A você e sua família, toda saúde e felicidade no ano novo. Continuaremos a seu lado nas 24 horas de cada dia. Mensagem de homens e mulheres profissionais da Rede Pampa, a maior rede de emissoras FM do sul do país. Feliz Ano Novo! Diversos fatores como o estresse, a ansiedade, a obesidade e tantos outros podem contribuir para que você não tenha uma vida sexual satisfatória. Mas não se preocupe, tem tratamento. Agende a sua consulta na Master Medical e melhore o seu desempenho sexual. Oferecemos tratamentos personalizados com tecnologia de última geração, clínicas com salas de espera individuais e resultados imediatos. Ter uma vida sexual ativa e prazerosa é possível sim. Ligue 3218-2570. 3218-2570. Baixe o aplicativo da Eldorado no seu celular e ouça a rádio de qualquer lugar. É grátis. Não esqueça do endereço dos Jeeps Renegade em Porto Alegre. É na Padre Cacique, em frente ao Beira Rio. Tramonto. Tem gente que gasta R$500 por mês sem saber direito onde bota o dinheiro, pois parece que o dinheiro evapora. Tem gente que usa R$500 por mês pagando a prestação de um apartamento novinho em Porto Alegre e garantindo hoje a tranquilidade para o futuro. Não seja daqueles que deixam o seu dinheiro evaporar. Seja daqueles que garantem o seu próprio conforto hoje e a tranquilidade para o resto da vida como dono de um imóvel. Basta comprovar uma renda de R$1.400 por mês. E você nunca mais vai pagar aluguel nem morar com algum parente. Ligue 3218-2550. 3218-2550. Adorado numa boa. Tudo bem.